Irmãos, a festa do carnaval é uma festa espiritual. A festa do carnaval e o feriado do carnaval são eventos espirituais, sobrenaturais. Não é apenas uma coisa natural. Dificilmente um sociólogo, um cidadão vai dizer que é uma festa religiosa. Sempre vai dizer que é uma festa cultural. E realmente tudo que é cultural é culto. Tudo o que se torna cultura de um povo é fruto do seu culto. Ao que cultuamos. Só um pouquinho de retorno aqui para mim, Marcelo, por favor. Então, embora alguém não reconheça que a festa do carnaval é algo religioso, ela é espiritual. E as questões espirituais do carnaval são violentas demais no mundo espiritual. São encenações, são deuses, são invocações, são cultos públicos a entidades, a instâncias espirituais das trevas. E todas as vezes que a nação vai para a rua e cultua e atrai esses espíritos, ela se vulnerabiliza, ela vai dando legalidade a áreas, a assuntos, a questões da sociedade que o maligno, os demônios vão entrando e vão cirandando. Seja nas experiências pessoais que as pessoas têm nas festas, nos encontros, nas ruas, nos bailes, sejam as experiências familiares e coletivas da nação. E nós estamos vendo, não só em Belo Horizonte, mas em todos os lugares, há uma mudança, a característica da festa espalhada pela cidade, nos blocos, em todos os lugares, ela é evidente e parece só o reconquistar as festas tradicionais, os carnavais mais tradicionais, família, é carnaval família, é todo mundo na rua, todo mundo brincando, mas na verdade... O que acontece é que há uma ampliação do culto a esses espíritos. E nós precisamos interceder. Nós precisamos interceder. Eu não aguento assistir as reportagens. Se você assiste tranquilamente, a título de curiosidade ou porque está assistindo reportagem e aquilo não mexe com você, tem alguma coisa errada com você. Não apenas porque eu não gosto, porque é horrível, ou porque tem isso, aquilo outro, não. É porque afronta a soberania do nosso Deus em todos os aspectos. É uma festa da carne. E a Bíblia nos diz para nós tendermos para as coisas do Espírito e não da carne. É uma festa de liberdade total, sem regra, pode tudo, e agora eles se apoiaram muito numa campanha, não é não. Então é como se toda a reputação do indivíduo estivesse, eu sou uma pessoa que respeita, não é não. Mas na verdade todos estão ali sabendo que há um ambiente de promiscuidade incontrolável. Então não é apenas uma festa cultural, não é uma coisa que você pode ir assistindo, que você pode ter alguma opinião. E muitos evangélicos, eu não posso dizer muitos salvos, mas muitos evangélicos lidam com isso de uma forma social muito tolerante, muito conivente. E eu e você precisamos nos despertar para interceder. Quando você vir uma reportagem, quando você assistir alguma uma imagem, quando você vir alguma notícia, interceda, interceda. Quando você passar pelas ruas, interceda por essas vidas. E eu quero convidar você, mesmo assentado, a orar nesse momento. Senhor, me desperta para ser um intercessor. Eu não quero ser aquele sujeito que sai fazendo e acontecendo, e aí então eu vou mudar tudo. Não, não, eu só quero interceder por estas vidas, pela nossa nação. E Senhor, se o Senhor pode me usar na vida de alguém, que o Senhor me use na vida de alguém. Mas eu quero interceder, Senhor, meus colegas de trabalho, meus familiares, os colegas da escola, as pessoas que estão vulneráveis, Senhor, e até mesmo aqueles que estão neutros. E talvez pareça a neutralidade um lugar tranquilo, mas Senhor, não nos deixe neutros. Nós queremos interceder nesta manhã pelo Brasil. Nós não queremos apenas que a chuva atrase ou atrapalhe. Nós queremos que o teu mover salve vidas. Nós queremos que a igreja se levante e que os espíritos que intentam conquistar mais territórios sejam amarrados e mantidos sem força no poder e no sangue, no poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Pai, nós oramos, nos unimos à tua igreja em todos os lugares que conscientemente intercede nesses dias para que haja uma mudança na nossa nação. E nós declaramos por fé que a mudança nos ares, que acontece lá no governo, em Brasília, mudando tanta coisa, desbancando tantos deuses, tantos tronos, exaltando a verdade, o nome do Senhor, que essa mudança, ela se repercuta, se desdobre, Senhor, em todas as instâncias da sociedade, incluindo, Senhor, essa festa do inferno no Brasil, em nome de Jesus. Nós oramos, cite o nome de algum familiar seu, cite o nome de algum colega, cite o nome das pessoas que você conhece, que você sabe que estão enganadas, cegadas, envolvidas, e abençoe. Senhor, nós estamos como igreja declarando, o inimigo não vai se andar com essas pessoas. Que o teu Espírito envie anjos, que o teu Espírito envie a palavra, que o teu Espírito toque o coração, que essas pessoas se sintam, Senhor, peixe fora d'água, esse lugar não é meu. Esse lugar não é meu. Que elas sintam nojo das coisas que acontecem, que elas sintam nojo, que elas tenham os olhos abertos para a realidade espiritual em torno delas, no meio da festa, em nome do Senhor Jesus. Amanhã eu estarei em Salvador, e como faço já há alguns anos, os irmãos da igreja, inúmeras igrejas em Salvador se reúnem todo ano nessa época para uma celebração e para uma campanha chamada Espiritual de Salvador. E eles já há 20 anos montam um palco, tem um trio elétrico na avenida de entrada em Ondina para toda a festa, a concentração mais intensa lá da festa de carnaval em Salvador. E eles proclamam o evangelho, e eles evangelizam as pessoas, e eles oram pelas pessoas, e ali naquele trio elétrico ou no palco, vários líderes de louvor sobem para adorar o Senhor, para juntamente com a igreja adorarem o Senhor. E amanhã à noite eu vou estar lá, como faço já há alguns anos, e eu quero pedir a você que se lembre e me cubra de oração. Na terça-feira eu vou estar com o Azaf, nos cubra de oração. Também o Ademar vai estar ali, vários líderes de louvor da cidade de Salvador, e eu quero pedir a você que se lembre disso e ore, interceda, cubra-nos de oração, porque é uma pressão e uma guerra espiritual sem tamanho estar naquele lugar ali e levantar um altar de adoração ao Senhor, de tal forma que a presença de Deus venha e interfira naquela realidade. Então eu conto com você intercedendo e orando por esse motivo. Eu quero ainda orar por mais um motivo. Nós vamos juntos orar pela vida do Lula. Foi Deus quem permitiu que o Lula fosse presidente do Brasil. A história da nossa nação foi afetada, construída, transformada em muito através da vida dele e do governo, ou dos governos dele. E apesar de qualquer questão, a Bíblia nos manda honrar os que nos presidem. Há uma honra para ser dada a ele. não há defesa, ele é indefensável, tanto no que fez ou não fez, pode ter feito, mas sobretudo na condição de chefe de Estado em que ele era responsável por coordenar, por monitorar, por decidir, por cuidar da nação. Ele é absolutamente responsável. Ele não está preso por um golpe ou por um erro, uma desonestidade da justiça no Brasil. Ele está preso porque ele é justamente condenado a estar preso pela responsabilidade que ele assumiu na nação. Mas, irmão, nós podemos honrá-lo. Assim como qualquer outra pessoa. E de uma forma muito específica, Deus tem colocado no meu coração nesses dias uma intercessão pela vida dele, pelo que ele está passando, e você pode imaginar isso, lembrar da sua vida, lembrar da sua história, pensar na esposa que morreu, pensar nos que traíram, pensar nos que colocaram ele numa fria, pensar nos que fizeram alguma coisa e incriminaram ele também, pensar no que ele fez, pensar na responsabilidade que está sobre ele, pensar na vida da sua família, agora numa realidade do seu netinho. Você pode ter certeza que o que falaram, que ele chorou intensamente no velório, não é apenas pela morte do netinho. É porque vem o peso inteiro da história de uma pessoa. Enquanto eu vi alguma reportagem, enquanto me lembrava, o Senhor foi colocando no meu coração, ontem e hoje, uma intercessão sobre a vida dele para que haja quebrantamento. Senhor, o Senhor pode usar toda essa circunstância para produzir quebrantamento. E o quebrantamento vulnerabilizá-lo ao Evangelho de Jesus Cristo. Eu estou intercedendo e incentivo você a interceder para que Deus tenha alguns dos seus servos lá dentro daquele prédio da Polícia Federal e que tenha acesso a ele, que o serve, seja um carcereiro, seja um cozinheiro, seja qualquer pessoa, e que vai ministrar o Evangelho de Jesus Cristo àquela vida. E eu oro pelas coisas mais simples, naturais e até mesmo veladas, mas eu oro também por coisas absurdas. Senhor, eu oro para que ele se converta, que ele confesse, que ele publique e que ele declare no Brasil o que Jesus fez na vida dele. Senhor, imagina se isso acontece. Então nós vamos orar pela vida do Lula. Feche os teus olhos e ore mais uma vez. Ore por ele. Senhor, dá-nos um encargo, e juntamente com o Lula, todos os demais, a Dilma, os ministros, as autoridades, os empresários que corromperam, que foram corrompidos, as autoridades envolvidas. Senhor, nós oramos para que haja uma restauração no Brasil, para que haja uma restauração na vida dessas pessoas, para que elas conheçam o teu evangelho, que elas sejam salvas, que elas estejam na eternidade contigo, Senhor, perdoadas, transformadas, salvas em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor. Se há no coração de qualquer um de nós um sentimento de que eles não merecem isso, de que eles, Senhor, nos ajude a distinguir as coisas, a separar as coisas. Nessa vida civil, eles vão ser responsabilizados e vão pagar o preço daquilo que é dessa vida terrena. Mas, Senhor, que eles recebam a luz do Evangelho e sejam salvos, salvos. E que isso se torne um testemunho público do teu poder sobre a nação do Brasil. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Alcança o Lula e os familiares do Lula, Senhor. Alcança aqueles que o têm como ídolo, como guia, guru, como referência, e na maioria das vezes são pessoas vazias, Senhor, que eles também vejam a luz de Cristo, Senhor, em toda essa história. Nós oramos pelo Brasil, Senhor. Sustenta o nosso presidente Jair Bolsonaro, sustenta os ministros, sustenta os governadores, sustenta, Senhor, as autoridades em todas as instâncias, para que a continuidade da transformação, das operações de mudança, de limpeza, de integridade, cheguem a todas as instâncias do governo federal, estadual, municipal, da sociedade, em nome de Jesus. Nós oramos crendo no poder da oração, crendo que o Senhor responde à oração dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo número 19. Nesta terça-feira, nós não teremos nosso encontro de oração e louvor. Em função do feriado, das limitações do feriado, e também em função de muitos irmãos que estão viajando nesse feriado, nós estamos suspendendo o encontro de oração e de louvor aqui no auditório. Mas eu quero desafiar você que vem e você que não pôde vir ainda, a ter o seu tempo de oração em casa. Separe o seu tempo de oração. Você vai estar unido com muitos irmãos espalhados nos seus lugares, nas suas casas, unidos em oração. Então faça esse propósito: eu vou separar um tempo terça-feira à noite para estar em casa orando, intercedendo. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e vai nos usar grandemente. Salmo 19 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, ou simples. Salmo 19, 7: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Você pode mencionar um elemento da alma que precisa ser refrigerado? Como? Minhas emoções. Alguém quer identificar uma emoção específica? Dor. A dor da alma. Alguém quer falar mais uma? Esperança. Por acaso alguém aqui já teve, ainda que meio de longe, assim, há muitos anos atrás, um dos elementos ou das dores da alma chamada ansiedade? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Eu posso crer no versículo de uma forma genérica, mas é importante que eu sonde, que eu estude, que eu esmiúce toda essa verdade. Por que refrigera a alma? Porque a alma precisa ser refrigerada, porque de repente faltou esperança, e a refrigeração que vem da palavra de Deus me renova a esperança. De repente a ansiedade tomou conta e azedou um monte de coisa, e a palavra do Senhor vem e refrigera a alma. Refrigera a alma. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria a todos. Amém, irmão? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria a quem é simples. É interessante que você vê nos evangelhos a cultura, a tradição daquele povo, em que quando o visitante chegava numa casa, o anfitrião o recebia com uma bacia, com água e toalha, e lhe lavava os pés. É muito fácil entender isso quando você está andando lá em Israel, porque tudo é pó. Eu me lembro a primeira vez que eu fui em Jericó, e Jericó é a cidade assim, campeã do pó, e é um pó tipo assim, pó que passa no rosto, como é que chama aquele pó? Hã? pó compacto. É, os mais antigos sabem o que é isso. E eu estava dentro do ônibus e eu via as pessoas andando na rua e elas pisavam, aquela poeirinha subia assim. E a primeira coisa que eu pensei foi na Dani. E eu pensei assim, meu Deus, como deve ficar os lençóis brancos e perfumados da cama que a Dani faz questão de cuidar tão bem. Como devem ficar os lençóis dessa casa, dessa cidade? Meu Jesus! A roupa, a comida, é aquele pó fino, tão fino, que você não consegue limpar. E as pessoas não andavam nos dias de Jesus, e muito tempo depois, e até hoje, lá, a maioria das pessoas não anda de carro. As pessoas andam de sandália, ou andavam de sandália, a pé, nas ruas, e vinham de longe. Por isso, quando entravam em casa, a primeira coisa que faziam era lavar os pés. E para você entender e fixar mais ainda o contexto, o que mais havia nas estradas eram animais. As pessoas viajavam no lombo dos animais. Haviam muitos rebanhos, então você imagina que naquele pó se misturava também o esterco dos animais. E não havia sapatos como você tem hoje, mas haviam sandálias. E as pessoas chegavam nas casas com os pés sujos, não só de pó, mas de pó e qualquer sujeira que estava na rua. Então era honra, mas era também necessidade lavar os pés. Interessante que no episódio da ceia, a última ceia de Jesus, Pedro disse a Jesus, Jesus, de jeito nenhum, o senhor não vai lavar meus pés não, de jeito nenhum. E Jesus respondeu a Pedro, Pedro, eu só preciso lavar os pés. Mas se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro, eu preciso lavar os seus pés. Aí Pedro falou com Jesus, ah, então me lave todo, Senhor, me lave todo, eu preciso de tudo. Então, não, Pedro, calma aí, não é assim também não. Você já está limpo pela palavra, mas eu preciso lavar os pés. E tudo isso é uma representação perfeita de uma verdade do mundo espiritual. No dia a dia da nossa vida, ao andarmos pelas ruas da nossa história, nós sujamos os pés. Nós precisamos continuamente lavar os pés. Eu poderia até dizer, como Pedro, Pedro, Senhor, eu preciso de tudo. Não, não, não, não. Você já foi lavado pela palavra. Não tem cabimento você estar precisando que eu lave da cabeça aos pés. Você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo, você está buscando andar na palavra, você está buscando estar na presença do Senhor, você confessa os seus pecados, você recebe a orientação, o discipulado, a palavra, você confessa, você renuncia, você muda de vida, você está lavado pela palavra, mas lembre-se que você continua precisando lavar os pés. Porque no dia a dia nós vamos nos sujando. Um sentimentozinho, uma atitude aqui, uma omissão ali. E se eu não lavo os meus pés, se eu não deixo meus irmãos lavarem meus pés, se eu fico chateado porque alguém veio com uma bacia de água para o meu lado e eu já fiquei assim meio nervosinho, ah, qual que é? Se eu não deixo que no corpo de Cristo meus pés sejam lavados, se eu nem deixo verem meus pés, se eu nem me aproximo, porque quanto mais distante eu ficar, eu só chego, então eu não tenho muito contato, eu não tenho, porque eu não gosto desse negócio de intimidade, sabe, o negócio de ficar abraçando, ir na casa do outro, isso não, não, não, não, não. Eu gosto de, se eu não me deixo ser conhecido. As pessoas não sabem que os meus pés também se sujam. As pessoas não podem vir lavar meus pés porque eu preciso mostrar que eu estou sempre limpinho. O que vai acontecer é que os meus pés vão acumulando sujeira e essa sujeira vai crescer. Ou eu não vou dar conta de andar mais, eu terei meus pés feridos, ou essa sujeira vai alcançar outras áreas da minha vida. Isso é vida cristã. Quando nós chamamos para o altar, nunca mais, se sinta em liberdade de, não, não precisa ir lá não. Quando há uma oportunidade do altar, e óbvio que essa oportunidade pode acontecer onde você está, mas quando há oportunidade de vir à frente para o altar, responda isso, porque você vai dar ao Senhor a oportunidade de lavar os seus pés. Eu confesso, eu me rendo, eu me exponho, eu choro, eu levanto as minhas mãos, eu declaro, eu me exponho, eu me deixo ser lavado. Quando você ouve uma mensagem, quando você tem a oportunidade de adorar o Senhor, de cantar louvores, nunca, nunca permita a você mesmo ficar assim, arredio, às margens, na periferia, só assistindo. Não, Senhor, eu preciso mergulhar na Tua presença, porque eu preciso que o Senhor lave os meus pés. Se alguma coisa vai acontecendo com você, se algum sentimento, se alguma intenção, se alguma agenda oculta, e aí eu cumprimento meu irmão, mas no fundo lá eu tenho algumas decisões, e eu só não quero falar, nem vou falar, se eu não me exponho, se eu não sou na luz, se eu não ando na luz, posso saber que os meus pés estão sujos, ninguém vai lavar, e Jesus disse, se não forem lavados seus pés, Pedro, você não tem parte comigo. Eu preciso, Senhor, eu preciso de alguém para o discipulado, eu preciso de andar mais próximo dos irmãos, eu preciso ter simplicidade que mineiro não tem, de deixar que os defeitos sejam vistos sem que isso me diminua. Eu preciso de ajuda, eu preciso de irmãos, eu preciso de compartilhar, eu quero isso para a minha vida cristã, eu quero ser uma pessoa que lava os pés. Por isso Jesus disse a Pedro, se eu não puder lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então me lave todo, Senhor. Não é assim não. Vós já estáis limpos pela palavra. E o Senhor me lembrou nesses dias de um único elemento que vai sujando os pés. São inúmeros elementos. Mas o Senhor tem me destacado um elemento, que eu não tenho dúvida que vai te ajudar também muito, muito, muito. Há uma frase do pastor Bill Hybels, que era o pastor líder da Willow Creek. Nós sempre recebemos muitas ministrações da Willow Creek através do seminário Summit, que a gente assistiu inúmeras vezes, e continuam produzindo. E nos axiomas do pastor Bill Hybels, ele tem um que diz assim, a visão vaza. A visão vaza. Você aprende, você recebe algo, aquilo te impacta, mas com o passar do tempo, você vai se esquecendo daquilo. Você se moveu num direcionamento, numa firme resolução, você entendeu algo e tomou posse daquilo, mas com o passar do tempo aquilo vai vazando e você vai perdendo a força e até esquece, de vez em quando a gente lembra, gente, nunca mais eu fiz aquilo, né? Olha, nunca mais eu me lembrei daquilo, olha, tem um mundo de coisas que passam, a gente esquece, olha, a gente esquece às vezes de pessoas aqui na igreja. De vez em quando nós estamos reunidos, conversando, alguém falou assim, você lembra de fulano, assim? Não, não lembro. Não, era uma pessoa assim, gente, eu lembrei dele, nunca mais veio aqui, olha, eu nunca mais me lembrei dessa pessoa. Isso acontece, irmão. As coisas vão se diluindo, vão se perdendo, na comunicação, no estudo das coisas da internet, existe uma expressão chamada cauda longa. As coisas estão ali, mas elas estão lá no final da cauda longa. Então é difícil acessar. Aquilo não vem para evidência, aquilo não fica em destaque. E tem um mundo de coisas da nossa vida que vazam e vão para um lugar na nossa memória, na nossa importância, longe, lá no final. E o tempo todo tem coisas novas tomando lugar de evidência na nossa vida, e é real, a visão vaza. E a solução para isso não é tentar que algo de valor não se perca mais. A estratégia é restaurar tudo o que porventura se perdeu e que é de valor. Eu gosto muito de ir lá na aldeia, o condomínio onde a gente sempre teve batismos, a igreja tem uma propriedade lá, e eu gosto muito de ir lá porque é um condomínio muito gostoso, muita árvore, muita quietude, e às vezes eu vou para lá passar uma manhã em oração, e eu caminho muito lá, e todas as vezes que eu vou, desço do carro, imagina, tem lá uma cachoeira linda, tem um rio gostoso, que dá para você entrar e mergulhar, uma coisa assim deliciosa, todas as vezes que eu desço do carro e entro lá naquele lugar, e começo a caminhar, ou mergulho naquela água, e passo uma manhã orando, o tempo todo eu penso assim, por que eu não venho mais vezes? Eu preciso vir mais vezes. Um dia o Senhor falou assim, presta atenção, para de falar isso, desfrute, hoje você está aqui, pronto. Não fique tentando programar de vir mais vezes, porque você não vai conseguir vir mais vezes, mas todas as vezes que vier, desfrute. Tem um mundo de coisas que a gente não consegue ir fazendo, não consegue ir recuperando. Tem um mundo de coisas que a gente sabe que tem valor, mas elas se perdem, a visão vaza. Então o negócio não é conseguir que ela não vaze, o negócio é que todas as vezes que eu puder restaurar alguma coisa, restaure. Mesmo que aquilo vaze de novo, mesmo que eu esfrie de novo, mesmo que eu esqueça de novo, todas as vezes que o Senhor me lembrar, todas as vezes que eu tiver a oportunidade de restaurar alguma coisa, eu vou restaurar, e vou desfrutar de ter restaurado aquilo. Quais são as coisas que a gente foi perdendo com o tempo? Sim, perdemos. E muitos perderam. Nós tínhamos no devocional Tempo com Deus 200 devocionais no início da nossa caminhada. Hoje são comprados 20. Foi se perdendo. De 200 pessoas que faziam o devocional, nós temos 20 pessoas que mantêm aquele devocional. Pode ser que você esteja fazendo devocional diariamente, de outra forma, mas é um exemplo. Quais são as coisas que foram se perdendo na sua vida e têm genuíno valor? Não se preocupe em restaurar e ter uma estrutura que não te deixa mais perder aquilo. Só restaure. Desfrute de restaurar aquilo que tem valor. Porque se eu não restauro, a visão vaza, as coisas vão indo embora. Se eu não restauro, meus pés vão se sujando. Vida de oração, leitura da palavra, servir aos irmãos, estudar a Bíblia. Nós vamos restaurar nesse ano o estudo da palavra. Domingo que vem, às 9 da manhã, retomamos a classe de estudo da Bíblia. Eu quero restaurar isso. Eu fui perdendo, eu quero restaurar. Porque aquilo que eu não vou restaurando dos valores de Deus para mim, vão sendo o motivo pelo qual meus pés vão se sujando. Como casal, quais são as coisas que nós precisamos restaurar? No temor do Senhor, quais são as coisas que eu preciso restaurar? Na minha excelência profissional, quais são as coisas que eu preciso restaurar? Porque a gente vai trabalhando ali, já tem um ano e pouquinho que eu estou trabalhando lá, mas aí a gente começa a se acomodar, a gente começa a não cuidar de algumas coisas, a gente já faz no automático algumas. Quais são as coisas que eu vou restaurar da minha excelência profissional? Nos relacionamentos, no dia a dia. Porque se eu não restauro estas coisas, meus pés vão se sujando. E o Senhor me deu um único elemento para compartilhar hoje. De incontáveis elementos que a gente precisa restaurar, ou incontáveis motivos que sem eles nossos pés vão se sujando. O Senhor me deu um, e está nesse versículo que nós lemos. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria a quem? Aos simples. Eu e você precisamos restaurar simplicidade. Isso é imperativo, isso é absoluto. Eu e você precisamos restaurar simplicidade. E algumas vezes o Senhor me chama e vem me dizer, como nesses dias, você precisa restaurar simplicidade. Nós não vemos, irmãos. Mateus diz assim, igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24:2 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A visão vaza, o amor vai indo embora. Em Timóteo, Paulo diz assim, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te desses. A palavra do Senhor é... ela é absoluta, ela é extrema, afasta-se desses. A sofisticação da vida terrena hoje tem levado os homens a um padrão de vida como foi descrito nesses versículos. Você viu o carro que eu comprei? E agora estou querendo carro assim, assim, assim, assim. Agora eu consegui a televisão que eu sempre quis. Ah, aquela televisão é muito legal, puxa vida. Esse computador vai me ajudar muito. Alguém pode dizer que essas coisas não são boas? Mas elas vão nos levando a uma dependência que distancia da simplicidade, que nos faz perder a visão da simplicidade e vão nos facilitando sujar os pés. Qualquer um desses elementos da tecnologia de hoje trabalham intensamente para me dificultar a prática da leitura. Ler. Ler. Então, eu preciso restaurar simplicidade. E o segredo, a chave da restauração de simplicidade é contentamento. Eu posso me contentar e desfrutar e aproveitar de coisas simples. Eu não preciso sonhar com coisas grandes demais e querer correr atrás. Eu preciso exercitar o contentamento de coisas simples e descobrir o prazer, os benefícios, as conquistas, os pontos positivos, o crescimento nas coisas simples. Ainda que a sociedade diga nas coisas simples, mas isso é passado, isso é antigo, isso não serve mais, isso não é possível. Eu quero ser uma pessoa que lava os pés em descobrir que eu posso me contentar com coisas simples. Muito difícil isso, porque a demanda da sociedade hoje é pela complicação da tecnologia, dos relacionamentos, das estratégias, do modo de fazer as coisas nos dias de hoje. Mas eu e você precisamos restaurar algumas simplicidades. Paulo diz em Efésios 5, portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu tenho que ter muita fé e muita coragem e muita renúncia para decidir parar e resgatar algo, limpando meus pés, chamado simplicidade. Irmão, somos todos nós. Com o caminhar do dia a dia, a gente não vai vendo, os nossos pés vão se sujando com a falta de contentamento na simplicidade, ou com a ambição, o desejo, ou a imposição de necessidade absoluta de algumas coisas complicadas que só nos roubam tempo, só nos roubam energia, só nos aumentam a ansiedade, só nos deixam mais pobres, porque a gente não tendo aquilo, a gente se acha mais pobre. E na verdade, na simplicidade a gente descobre que a gente é muito rico. Senhor, quais são as coisas que o Senhor quer falar comigo? Simplicidade na forma de pensar, nossa lógica, nosso raciocínio. Na verdade, as pessoas estão cada vez mais vazias, mais sujas, corrompidas pela ausência de preceitos, de valores. A ausência da palavra estabelece a ausência da mente de Cristo na sociedade. E nós não estamos percebendo isso, que aos poucos nós estamos sem palavra, sem preceitos, sem princípios. Nós até discutimos teologicamente alguns tópicos, algumas ações, mas nós estamos sem os elementos mais básicos, mais simples do Evangelho de Jesus Cristo, que é um Evangelho simples, que é para uma vida simples. E as coisas da vida da igreja nessa terra não são complexas ou sofisticadas, elas são simples. Culto é uma coisa simples. Adorar, louvar é uma coisa simples. Tocar e cantar é uma coisa simples. Nos reunir e estudar é uma coisa simples. E deve ser simples. Quando nós começamos a complicar, a depender demais de um mundo de aparatos, nós complicamos, nós perdemos a simplicidade e nós também vemos indo embora, ou não vemos indo embora, a presença simples do Espírito Santo. Ah, Senhor, eu não quero olhar para a igreja, eu quero olhar para mim. E eu quero decidir por contentamento na simplicidade. Ah, Senhor, eu já tinha feito isso lá atrás. Sim, filho, mas a visão vaza. Eu já tinha lavado os meus pés lá atrás e foi um tempo maravilhoso e eu experimentei coisas tão boas. Sim, meu filho, mas no andar do dia a dia você vai sujando de novo os pés. Saiba disso, escolha isso. Pare um dia na minha presença e deixe eu lavar seus pés. Então, Senhor, eu vou de novo me aquietar e deixar o Senhor lavar meus pés. Eu vou fazer uma avaliação de quais são as coisas simples da minha vida espiritual que eu já perdi. Foram indo embora, vazaram, meus pés foram se sujando, eu tanto corrido que eu não vejo mais oração, adoração, serviço, crer nas palavras, crer nas parábolas, crer nos símbolos, crer nas histórias bíblicas, crer na proclamação profética. Nada disso tem mais valor na minha mente. Eu fui perdendo isso e talvez colocando no lugar o mecanismo da religiosidade. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar às coisas simples, eu quero voltar à pureza, eu quero, Senhor, a simplicidade dos nomes de Deus, Jeová Kadosh, Santo de Israel, Jeová Nissi, nossa bandeira, Jeová Jiré, nosso provedor, Jeová Shalom, nossa paz, Emmanuel, Deus conosco, a simplicidade nos elementos bíblicos, a simplicidade do óleo, da unção com óleo, a simplicidade da água, me lavar na palavra que é a água do Espírito, a simplicidade da semente, eu quero receber sementes. Ore por mim, impõe as mãos, ministre a mim, eu quero prestar atenção, me responda, me tira essa dúvida, eu quero as sementes do Evangelho de Jesus Cristo vindo sobre mim, eu quero a simplicidade dos frutos. Eu recebi uma semente e ainda não estou vendo fruto, Senhor. Senhor, eu estou trabalhando, correndo, me esforçando, mas eu não estou vendo fruto. Eu quero a pureza e a simplicidade dos elementos do reino de Deus. a terra do meu coração. Ou expressãozinha mais singela, ultrapassada. Ninguém fala assim, a terra do meu coração. Se você falar isso lá fora, no seu ambiente de trabalho, crente é uns negócios esquisitos, né? Coitado. Ah, Senhor, eu quero ser singelo, simples. A terra do meu coração está seca. Eu estou áspero. Eu estou sem paciência. Eu estou ansioso, eu estou ganancioso. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor venha cuidar da terra do meu coração. Eu quero resgatar a simplicidade. Você quer ver um exemplo de simplicidade do reino de Deus? Coroa. Tudo bem, ninguém chama ninguém mais de coroa. Isso também se perdeu. Mas eu não estou falando dessa coroa. A Bíblia diz que eu e você vamos receber uma coroa. Que coisa mais simples. Deixa até mesmo para trás singeleza. Isso, na verdade, mais parece uma estupidez. Isso parece uma coisa piegas, um negócio assim, crente. Você acredita mesmo que você vai receber uma coroa? Ah, coroa. Mas a Bíblia diz, na simplicidade do Evangelho, que eu vou receber uma coroa. Senhor, eu fui perdendo, e eu não vi isso, eu fui perdendo a pureza e a simplicidade de pensar que tem uma coroa me esperando e que eu preciso andar reto na tua presença porque eu quero receber essa coroa. A palavra nos diz, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer darei do maná escondido e lhe darei uma pedra branca, e a pedra num nome, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Tem uma pedrinha branca que eu vou receber. Eu vou receber uma pedrinha? Vai receber uma pedrinha branca. Não, isso parece um negócio assim de pentecostal, dessas igrejas bem assim, cheia de misticismo, né? Negócio de pedrinha branca, de coroa. Senhor, eu quero resgatar a pureza, a singeleza, a simplicidade das coisas do teu reino. Eu não vi que eu estava perdendo. Eu estava sujando meus pés e não vi que eu estava perdendo. A simplicidade do testemunho pessoal. Eu entrei num táxi. Você pode buscar isso do Senhor, é para todo mundo. E o Espírito Santo veio e falou comigo assim, é para falar do Evangelho para ele. E eu estava olhando as mensagens, as notícias do início do dia, e o Espírito Santo falou comigo assim, se você ficar olhando as mensagens e as notícias do dia, você vai perder a corrida e não vai falar para ele. Aí eu desliguei. Mas eu continuei sem saber o que falar, eu continuei sem saber se eu ia falar. Eu disse, ok, Senhor, eu já estou disponível, mas eu não sei ainda o que, que eu vou falar, como é que eu vou... E daí a pouco o Espírito Santo falou comigo, fale o que aconteceu com você. E ele citou algum problema lá da sociedade, e eu disse assim, comigo aconteceu um negócio interessante, aconteceu isso, Jesus fez isso, porque está escrito na Bíblia isso, e aí minha vida passou, e enquanto eu falava, o Espírito Santo começou a falar comigo, você está vendo que a única coisa que eu quero é que você testemunhe, você não tem que saber o que vai falar, testemunhe do que aconteceu com você. E eu terminei orando por ele, e ele confessando a Jesus como Senhor Salvador. Irmão, mas o Senhor quer que essa simplicidade aconteça o tempo todo, com todo mundo. Mas a complexidade da vida, eu preciso daquilo, eu preciso agora, eu tenho que resolver isso, agora eu tenho que fazer aquilo. E a gente está tomado de ansiedade, de pesos, de expectativas, que tem nada a ver com o reino de Deus, que depois de você conquistar, você descobre, não era tão valiosa quanto eu pensava. Senhor, eu quero restaurar a simplicidade no relacionamento com os irmãos, a simplicidade das circunstâncias. A palavra do Senhor diz, Paulo diz aos filipenses, nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considerando ao outro superior a si mesmo. Eu quero, Senhor, restaurar simplicidade. Simplicidade para ajudar os mais fracos, para ajudar meus irmãos, simplicidade para me ver igual a eles. Simplicidade para servir. palavra do Senhor diz em Marcos, no Evangelho, mas entre vós não será assim, antes qualquer um que entre vós quiser tornar-se grande, será o que vos sirva, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. A simplicidade de Jesus, na vida diária, na oração. Senhor, eu não quero que os cuidados desta vida me privem de ser simples. Então não é para usar mais o computador? Ah, Senhor, eu vou usar as coisas dessa modernidade que me facilitam, que me ajudam, mas Senhor, eu só quero usá-las. Eu quero também discernir a hora em que, não preciso disso, mas eu podia usar, eu podia estrategicamente cuidar. Não, não, Senhor, tem muitas coisas que eu vou manter simples. Eu quero, Senhor. A palavra do Senhor diz, Marcos, que a semente, o evangelho, foi plantado, foi pregado, foi semeado. E que em parte caiu em terra dura, solo duro. E vieram as aves do céu e roubaram a semente. Eu não quero, Senhor, ser uma pessoa atrás de coisas que o solo da minha vida é duro. Outra porção caiu entre os espinhos. Outra porção caiu no meio das pedras. E também foram roubadas. Até começou a nascer entre os espinhos, mas foi sufocada. A pedra não teve tanta raiz e morreu. Não, Senhor, eu não quero isso. Eu quero que a tua semente caia num solo do meu coração, arado, regado, puro, afofado, coisas bem singelas, bem simples, coisas que alguém pode dizer assim, ah, isso é ridículo, coisas simples do teu reino, eu quero resgatá-las. A simplicidade de só dizer para alguém o que, que Jesus fez na minha vida, a simplicidade de dizer Jesus me transformou. Eu quero, Senhor, nesta manhã resgatar a simplicidade. Feche os teus olhos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Tantos pesos, tanta ansiedade, tantas pressões, tantas questões, Senhor, no meu dia a dia, tantas dificuldades, eu quero ser restaurado na minha alma. Leveza. Jogar fora as preocupações, não porque eu estou tentando não me preocupar, mas porque eu me ocupei de coisas simples do teu reino.